filhinhos, escutai. Não pequeis, é o que eu digo. Se alguém falhar, não temerá. Jesus é nosso advogado e abrigo. Ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Seu amor em nós é a razão. Nele encontramos um futuro profundo. Permanecei na luz, andai como ele andou. O amor de Deus em nós é a verdade que nos transformou. Sempre em pé, sem temor. Se guardamos seus mandamentos, sabemos que estamos nele. Aquele que ama não está em tormento. Na luz do amor a vida se revele. Não ameis o que é passageiro, o mundo e suas ilusões. Mas façamos o que é verdadeiro e encontraremos as suas direções. Permanecei na luz, andai como ele andou. O amor de Deus em nós é a verdade que nos transformou. Sempre em pé, sem temor. É tempo de permanecer na unção que nos ensina a viver a verdade, conhecer a vida eterna é a nossa sina. Quando ele se manifestar, em confiança vamos nos encontrar. Com amor vamos brilhar na luz do Pai, sempre a caminhar. Permanecei na luz, andai como ele andou. O amor de Deus em nós é a verdade que nos transformou. Na luz do Pai vivemos, na luz do Pai somos um só. Com amor venceremos, em Cristo sempre em pé, sem temor. Português Worship, Anúncio Guitar Piano, 72 BPM.